com o DJ, é eles outra vez. A putaria começou. Para, para, por ver. Vamos hacerlo bien, vamos hacerlo bien. Putaria começou e não tem hora pra acabar. Putaria começou e não tem hora pra acabar. Lau, uá, Edim, pau. Lau, uá, Edim, pau. Mami, é Zé Fufu, tiene poderes. Dale hasta el piso, que brota el cierre. La dura se da pupu, botita por las redes. No le importa que su gato se entere. Yo, tremenda butona en la disco mueve todo. Te gusta trago. E não tô de brincadeira, e não tô de brincadeira. Quebradeira, quebradeira, quebradeira, quebradeira. E não tô de brincadeira. Quebradeira, quebradeira, quebradeira, quebradeira, quebradeira, quebradeira, quebradeira, quebradeira, quebradeira, quebradeira. E não tô de brincadeira. Quebradeira, quebradeira. Mami de coco, tem de poderes. Dá-lhe até o piso. Que faz o ser, na tua raça da pouco. Vou aqui do bararede. Não lê, bota se tu gato se entere. De la cara paga foto, pero sube video moviendo el toto. Bandolera con la amiga tira rostro. Somos los reyes del perreo, por eso andan con nosotros. Ella en la disco mueve el toto. Mueve el toto. En la disco mueve. Mami, esa cucu. Tiene poderes. Dale hasta el piso. Que falso ser. La turra se da pupu. Fuerte tu para redes. No le importa que su coto se entere. Tra, putaria começou e não tem hora pra acabar. E tra, e tra, e tra, tra, tra. Vai, bagulho isso aí. Vai, brutality. Ei, finalizo.